Alô pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria avisar que ainda está online a promoção do curso de metafísica que foi dado aqui, mas que nunca foi colocado à disposição dos ouvintes em gravação. Agora está sendo vendida e quem comprar até amanhã leva 9 cursos de brinde. Então, dê uma olhada lá em www.seminariodefilosofia.com/promo. Tá bom? Ah, seminariodefilosofia.org/promo. Tá certo? Então hoje nós vamos repetir aqui o esquema que nós fizemos, né, com o Rodrigo Gurgel, é que ele está aqui fazendo uma série de entrevistas, pegando depoimento meu sobre vários assuntos, e nós vamos prosseguir isso aqui na aula, né, com a dupla finalidade de servir a vocês e fornecer subsídios a ele para esse livro que ele está preparando, tá bom? Estou às suas ordens. Muito bem, professor. Então, Olavo, eu acho que a gente podia hoje começar revendo um pouco da história do movimento revolucionário, porque a gente percebe que houve uma mudança muito grande de comportamento, né, da esquerda, desde Marx, né, ou antes de Marx, passando por Marx, Lenin, né, esses métodos mais tradicionais, digamos, né, de subversão, né, para aquilo que a gente tem hoje, né, com a escola de Frankfurt, com todas as influências posteriores e tudo mais. Como é que você vê essa? Se a gente poderia chamar isso de evolução, né? Do Sim. movimento esquerdista. Bom, essa é uma história muito rica que vem pelo menos desde o século XVIII, com a preparação da Revolução Francesa através do que eles chamavam, né, os clubes de debates, né, que eram, na verdade, não eram bem clubes de debates. A função deles era fixar uma linguagem que se tornasse, na qual se tornasse impossível dizer qualquer coisa além daquilo que eles desejavam passar ao povo, tá certo? Então, eles uniformizaram a língua francesa do século XVIII, criando o que seria, me argumento, a linguagem da Revolução. Esses clubes, eles tinham penetração sempre nas classes altas, na nobreza, classe falante. Então, não era de maneira alguma um movimento popular, né? Isso, a coisa veio sempre de cima para baixo. Mas, se você examinar direito, você vai ver que todas as revoluções são assim. Nunca é um movimento que vem de baixo para cima, movimento popular. Isso simplesmente não existe, tá certo? O movimento revolucionário comunista, tal como nós viemos a conhecê-lo no século XX, ele começa com o próprio Karl Marx, quando ele consegue dominar o movimento proletário já existente, várias facções do movimento proletário, consegue unificar todos sob o seu comando e desencadeia, então, a sucessão de movimentos comunistas que, de certo modo, prossegue até hoje. Então, no início era um movimento proletário efetivo, mas liderado por intelectuais. E isso foi um dos problemas mais graves do marxismo, porque Marx estava plenamente consciente de que os proletários sozinhos não conseguiriam fazer nada, de que eles precisavam do guiamento dos intelectuais. Intelectuais que, até certo ponto, ele mesmo preparava. Mas, embora ele estivesse consciente desse papel dos intelectuais, ele nunca problematizou isso aí. Isso não é um dos temas da sua teoria da revolução. Então, quer dizer, praticamente o elemento principal da estratégia não é mencionado nos escritos de Marx. Mais tarde, nós vemos que as revoluções que se seguem são sempre iniciativas de intelectuais e quem toma o poder é sempre um grupo de intelectuais. Intelectuais no sentido mais amplo da coisa, não quer dizer que fossem pessoas brilhantes, mas são escritores, jornalistas, professores, agitadores. E na União Soviética acontece a mesmíssima coisa: você tem o número de proletários ali no primeiro comitê central da União Soviética era mínimo. E assim em todas as outras revoluções. Em geral, quando você pega a lista dos líderes comunistas mais famosos e pergunta quantos são de origem proletária, é um número ínfimo. Eu me lembro assim, sei lá, o Georges Marger, do Partido Comunista Francês, era um proletário, mas em geral eles não eram, era gente que vinha das classes letradas, sempre intelectuais. Então, o fato de que a Revolução Comunista acontecesse na Rússia era uma coisa que o próprio Karl Marx não esperava, Sim. porque ele vinculava o processo revolucionário à evolução dos meios de produção e da estrutura de produção. Quer dizer, ele achava que o capitalismo precisava alcançar um certo grau de desenvolvimento para que houvesse um proletariado suficientemente forte para fazer a revolução. Na Rússia, praticamente, o proletariado era muito incipiente, né? Estava começando a se formar. A Rússia progrediu muito nos 50 anos anteriores à Revolução. Foi o país que mais cresceu, mas mesmo assim o proletariado era insignificante. A Rússia era um país essencialmente agrário, né? Ao contrário do que acontecia na Alemanha, na Inglaterra, etc. Marx esperava que o movimento revolucionário eclodisse, sobretudo na Alemanha, né? Mas aconteceu que foi a Rússia, então você tinha que fazer uma revolução proletária antes de que houvesse um proletariado. O próprio Lenin, enquanto ele está voltando para a Rússia, né, naquele trem blindado, né, quer dizer, ele ainda acredita que não é o momento. Ele muda de opinião quando ele chega lá, Ele que ele vê a estava coisa, né? consciente de que não havia um proletariado pronto para a ação, mas ele, de certo modo, inverteu a teoria. Ele Exato. achava que o partido poderia se antecipar ao proletariado e Exatamente. primeiro tomar o poder e daí gerar um Sim. proletariado revolucionário, né? E foi exatamente o que ele fez. Não deixa de ser significativo que, para começar a revolução, ele precisasse, durante algum tempo, restaurar o capitalismo, o que ele chama nova política econômica, quer dizer, uma certa liberdade de mercado, mesmo porque isso também fomentaria o crescimento do proletariado, né? Logo em seguida, o Stalin suprime tudo isso e decide implantar o comunismo à força, na porrada, estatizar tudo. Mas isso também é uma farsa, porque a economia soviética nunca foi totalmente estatizada. Hoje nós sabemos que pelo menos 50% da economia ali na Rússia e demais territórios ocupados era economia privada, ilegal, mas aceita, quer dizer, era tolerada, né? Depois, quando aparece a Revolução na China, aparece uma segunda heresia, heresia que dá certo, porque Karl Marx acreditava que só o proletariado, a classe revolucionária, ele acreditava que as classes médias são essencialmente reacionárias, fascistas, etc, etc. Mas a distinção de comunismo e fascismo não é tão clara quanto o vocabulário corrente admite. O Mao Tse-tung, então, inventa a Revolução Operário-Camponesa, o que, se você lê os escritos de Marx, vê que para Marx era praticamente inconcebível. Para ele, o camponês era um dos elementos mais reacionários da sociedade, jamais poderia colaborar, mas Mao Tse-tung demonstrou que era possível mobilizá-los como classe revolucionária, né? Porém, a partir daí acontece um fenômeno que foi observado não com relação ao movimento comunista, mas foi assinalado pelo Hermann Rauschning, que era um militante nazista que fez uma carreira, subiu muito na vida com o nazismo, chegou a ser governador de uma província, e ele, no livro, ele depois se desilude com o nazismo e foge para a Inglaterra, e escreve dois livros, um que é uma série de depoimentos que ele diz ter colhido do próprio Hitler, e o outro chama-se Warning to the West, Advertência ao Ocidente, com o subtítulo A Revolução Nihilista. E ele diz o seguinte, ele diz que o Estado moderno tinha crescido tanto e se tornado tão poderoso que as revoluções populares tinham se tornado impossíveis e que dali para dentro só haveria revoluções desde cima. Toda a história posterior confirma isto, né? Você vê, desde então, o movimento revolucionário vai cada vez caindo na mão de pessoas e entidades cada vez mais poderosas. E hoje nós temos assim, quem promove a revolução mundial? São os grandes capitalistas, Capitalistas. o que eu chamo metacapitalismo. Metacapitalismo é um sujeito que cresceu tanto com o capitalismo que ele não aceita mais o jogo de mercado, ele quer ter o seu dono do Estado, né? Por outro lado, é interessante observar que o tipo de economia que isso gera é exatamente o que a gente poderia chamar de economia fascista. Economia fascista é assim, um Estado forte, com meia dúzia de grandes empresas que são suas associadas, e elas decidem tudo. Contornando, então, o problema básico que o Ludwig von Mises tinha assinalado na economia comunista. Ele dizia que a economia comunista é impossível, porque sem mercado não existe, as coisas não têm preços, não tem preço, não tem cálculo de preço, portanto não tem economia planejada. A economia fascista contorna isso aí, preservando uma certa liberdade de mercado para os muito poderosos. Tá certo? Este é o único tipo de economia que existe no mundo. Nós podemos dizer que praticamente todas as economias que tem no mundo hoje são, nesse sentido, economia fascista. A economia da China é fascista, a economia dos Estados Unidos é fascista, a do Brasil é fascista. Então, nós estamos vivendo sob um regime fascista, um pouco camuflado. Né? O fascismo, então, ao contrário do comunismo, ele demonstrou a sua tremenda capacidade de produzir o crescimento econômico. Você vê, tanto na Itália quanto na Alemanha, né, a recuperação das economias nacionais sob o regime fascista foi um negócio velocíssimo. Do mesmo modo, na China. Quer dizer, a aliança do governo chinês com meia dúzia de empresas, né, pegou a China, que estava numa situação miserável, e transformou numa grande potência em pouquíssimos anos. Então, economicamente, os fascistas parece que descobriram uma certa fórmula que funciona e que cria um poder ditatorial praticamente indestrutível. Seja um poder ditatorial declarado, seja disfarçado. Aqui nos Estados Unidos existe, vamos dizer, o Estado hoje tem um poder que, às vezes, eu penso assim, o próprio Hitler ou Lenin invejaria o poder que o Estado americano tem hoje sobre os seus cidadãos, determinando até os seus hábitos pessoais, o que, que pode, o que não pode. Né? E aqui existem coisas do seguinte tipo, por exemplo, a mulher chega na delegacia e diz que o marido ameaçou bater nela, imediatamente o delegado estabelece que o sujeito tem que sair de casa e não pode se aproximar mais de 2 quilômetros, e tem que ver os filhos só no fim de semana, com o horário certo. E daí o senhor está falando, mas eu não tenho direito de defesa, o delegado responde. O senhor não está sendo acusado de nada, isso é apenas uma medida cautelar. Mas a medida cautelar pode durar o resto da vida dele. Sim. Do mesmo modo, tem assim, eles desconfiam que tem água embaixo do seu terreno, eles vêm e tomam o seu terreno. E assim, a intervenção do Estado na vida, tanto econômica, na vida social, na vida educacional, é um negócio brutal. Aqui nos Estados Unidos, como no Brasil, como em toda parte. Mas sem nunca se tornar uma economia propriamente comunista. Então, é melhor dizer, a economia comunista, no sentido da total estatização do meio de produção, nunca existiu e nunca vai existir. Então, o problema do comunismo, tem gente, vamos dizer, preocupada em combater o comunismo, alegando que ele não funciona. Tá certo? Mas o problema não é esse. O problema não, o que o comunismo faz de mal não é o que ele gera uma vez implantado, mas justamente pela impossibilidade de implantá-lo. Quer dizer, o que ele vai destruindo, sim, ao longo do caminho é uma coisa incrível. E, sob esse ponto de vista econômico, ele é absolutamente indiscernível do fascismo. Não é isso? Também houve o fato, o fascismo surge por volta de 2010, quando dois teóricos, Enrico Corradini e Alfredo Rocco, dizem que a revolução, eles eram socialistas, né? O movimento socialista diz que é impossível uma revolução proletária internacional porque não existe proletariado internacional. O sujeito só é proletário dentro de um quadro econômico nacional. Isso quer dizer que o proletariado não pode, se nós queremos fazer uma revolução mundial, o proletariado não pode ser o protagonista dessa revolução. O verdadeiro protagonista são as nações. Então, a briga não é entre proletários e burgueses, mas entre nações proletárias e nações burguesas. Nações exploradas e nações exploradoras. Você vê que depois da Segunda Guerra, o movimento comunista em peso adotou esta estratégia. Então, você não luta mais contra a burguesia, mas você se alia a uma burguesia nacional contra uma burguesia, sim, internacional. Isso foi o programa do Partido Comunista durante 30 anos. E ainda tem, no Brasil, comunistas que ainda pensam assim. Se você pegar esse Aldo Rebelo, esses comunistas mais antigos, eles ainda estão nessa época. Então, isso aí mostra, mais uma vez, o triunfo da estratégia fascista. Ele dá a impressão, o fascismo perdeu a guerra. Perdeu, uma pinóia, ganhou. Né? O que perdeu foi a Itália e a Alemanha, mas o fascismo ganhou. E nós estamos pagando o preço dessa porcaria até hoje, porque são estados ultrapoderosos, muito difíceis de você derrubar. Se você pensar assim, só o progresso da tecnologia entregou aos estados meios de ação que ainda 50 anos atrás pareceriam absolutamente inconcebíveis. Uhum. Você vê esse negócio do reconhecimento facial que tem na China, né? Onde você está falando aqui, o FBI pode estar gravando você a 10 quilômetros de distância, né? Você tem meios de ação absolutamente formidáveis com as quais o povo não pode concorrer de maneira alguma. Então, praticamente, eles inventaram a ditadura indestrutível. Tão indestrutível que ela não precisa fazer cara feia de ditadura. Ela pode continuar se intitulando uma democracia, porque você mantém o processo eleitoral, não é isso? E uma liberdade de imprensa para os seus amigos. Uhum. Né? Você compra todas as grandes empresas de comunicação, aqui nos Estados Unidos, apenas 6 companhias dominam praticamente toda a mídia, são todas amiguinhas, né, do governo esquerdista. Então você tem uma democracia formal com uma economia fascista e uma ditadura não declarada. Mas às vezes pode ser até declarada, porque o povo já perdeu o embalo de reagir. Né? Então, e acontecem coisas absolutamente extraordinárias. Você vê o controle que a classe dominante exerce sobre a população. Chega ao ponto seguinte de que certos fatos importantes são totalmente proibidos, não se pode falar mais daquilo. Você viu o negócio dos documentos falsos do Obama? Sim. Uma coisa absolutamente incrível, né? Então, o assunto simplesmente morreu, né? Morreu, não é certo? E foi desviado, na verdade, porque logo que... Teve uma repórter, Debbie Schlussel, que descobriu que os documentos eram falsos, né? Em 2008. Imediatamente, um sujeito que era advogado da Hillary, chamado Philip Berg, lança a história de que o Obama teria nascido no Quênia, que é uma coisa absolutamente impossível de verificar, assim, provavelmente é invencionice, né? E a discussão toda é desviada para o assunto queniano. E pelos próximos 8 anos, o pessoal fica discutindo se nasceu no Quênia ou não nasceu no Quênia, e simplesmente as provas definitivas de que os documentos eram falsos são totalmente ignoradas. Até hoje, se você fala que os documentos são falsos, as pessoas respondem, você está afirmando que ele nasceu no Quênia. Entendi. É assim o tempo todo. Quer dizer, é claro que isso é uma operação uniforme de toda a mídia e praticamente toda a classe política. Então, por aí você vê o poder que os estados atuais têm sobre a opinião pública, é um negócio monstruoso. Né? Menos no Brasil. No Brasil, a mídia, se você somar a tiragem de todos os jornais impressos e eletrônicos, você não alcança 1% da população. Então, a função da mídia no Brasil não é controle da opinião pública. A mídia é apenas o órgão interno da elite. Ela assegura a unidade de ação da elite. Então, com essa unidade de ação, assim, o povo inteiro pode estar contra, mas a elite ainda conserva os seus meios de ação. STF, Congresso, né, etc, etc. Então, eles só falam uns com os outros. O povo não os ouve, o povo não gosta deles, o povo não acredita neles, mas eles continuam com o poder, mesmo tendo elegido um presidente que é contra eles. O presidente não tem poder suficiente para mudar essa situação. Se ele vai ter, se não vai ter, bom, veremos. Agora, isso permite, então, uma luta de narrativas. Sem dúvida. No Brasil. No Brasil, temos uma luta de narrativas. Sim. Tem a narrativa que a elite propaga e tem a narrativa na qual o povo acredita. Sim. Então, em termos de apoio popular, por exemplo, o nosso presidente está com tudo. Mas quais são os meios de ação que o povo tem? Nenhum. Ele só pode ir para a rua gritar. Uhum. Você não tem uma militância organizada, você não domina, né, setores importantes da administração pública e privada, você não domina praticamente nada. Agora, no meio dessa história, dessa evolução, vamos dizer, do processo revolucionário, acontece o negócio da Escola de Frankfurt. Sim. Né? Que é a Escola de Frankfurt? É meia dúzia de intelectuais que estavam um pouco desiludidos com o regime comunista soviético e decidiu então formar um centro de estudos no qual era proibido, os membros eram proibidos de entrar em qualquer organização militante, não podia entrar no Partido Comunista nem nada, a atuação deles era exclusivamente na esfera intelectual, mas baseado num negócio que ele chamava dialética negativa. Sim. Dialética negativa é o seguinte: na dialética normal você se opõe a algo para afirmar alguma outra coisa. Na dialética negativa não, você se opõe a algo para continuar se opondo a outro, outro, outro, outro, outro. Quer dizer, a dialética que jamais para, não é um sim contra um não, é um não contra um não, contra um não, contra um não, e assim por diante. Isso nunca para, realizando então aquilo que Marx tinha definido, mas que ele mesmo nunca realizou, que é a crítica radical de tudo quanto existe. Então, a essa altura, esses intelectuais haviam chegado à conclusão de que o proletariado europeu jamais seria, a mesma conclusão que o fascista tinha chegado, esse proletariado jamais vai ser o protagonista da revolução. Uhum. Então, eles começam a pensar assim, bom, se nós então queremos destruir a sociedade atual, nós temos que buscar outros antagonismos, porque o antagonismo de proletariado e burguesia acabou. Não é isso? Isso já, eles já vinham observando isso desde a Guerra de 14, quando os comunistas esperavam que o proletariado das várias nações se recusasse a lutar pelas suas burguesias nacionais e se aliasse internacionalmente pela paz. Né? E aconteceu o contrário, os proletariados foram os mais entusiastas patrióticos na guerra. Aliás, foi a disputa grande disso na Alemanha, né? Entre o grupo da Rosa Luxemburgo. Sim. E a social-democracia. Né? E os comunistas na Alemanha consideravam que o principal inimigo deles era a social-democracia, porque a social-democracia representava o establishment, claro. Portanto, a organização do Estado, a organização militar do Estado, uhum, também. E eles, no começo, achavam que os nazistas não eram problema nenhum, o problema era a social-democracia, então ajudaram os nazistas a derrubar a social-democracia e veio o quê? O regime nazista. Mas essa coisa, vamos dizer, da função revolucionária da nação e não do proletariado, isso aí, acho que todo mundo entrou em acordo. Só que eu nunca vi um comunista confessar isso. Dizer, olha, a posição do Partido Comunista Brasileiro, desde o tempo da guerra até hoje, é nazista, quer dizer, é fascista, não nazista. Né? Quer dizer, a aliança do proletariado com a burguesia contra o inimigo estrangeiro. Todo o nacionalismo brasileiro de esquerda, praticamente o nosso nacionalismo foi todo de esquerda, e ele existe até hoje, tem até militar que acredita nessa coisa, uhum, né? É assim, a cobiça internacional, esse negócio todo. Então, ainda é, vamos dizer, a retórica e estratégia fascista. Mas, ao mesmo tempo, surge com o negócio da escola de Frankfurt a exploração de outros conflitos possíveis que pudessem ser aproveitados em favor de uma vaga revolução mundial. Então é aí que começa o negócio de explorar todas as insatisfações humanas, satisfações sexuais, sociais, etc, etc. Então vem gaysismo, feminismo, essa coisa toda. Né? Atualmente, os direitos sexuais das crianças, né? Então não é o pedófilo que tem o direito de comer a criança que tem o direito de ser comida pelo pedófilo, não é uma coisa maravilhosa. Né? Isso aí já está. Quando eu disse que isso, depois do movimento gaysista, a liberação da pedofilia seria o próximo capítulo, todo mundo disse que eu estava louco. Há muitos anos. Óbvio. Eu disse isso não é porque eu adivinhei, é porque eu li os documentos dos caras. Né? Você vê, na França, o sujeito que lança... O primeiro que lança a ideia da liberação da pedofilia é o líder do movimento gay. Esqueci o nome dele, mas tem o livro do cara aí. Então, uma coisa leva a outra, depois vem outra, depois vem a necrofilia, vem, sim, o incesto, etc, etc. Isso não termina mais. Isso é da natureza da dialética negativa. A destruição da destruição da destruição. Você vê que os caras da dialética negativa, os frankfurtianos, nem falam em socialismo mais. Uhum. Como dizer, já transcenderam o socialismo. Claro, tá, claro. Então, e ao mesmo tempo, vamos dizer, as grandes fortunas perceberam que se não há mais o risco da revolução proletária e eles estão apenas explorando insatisfações pessoais e grupais, nós podemos investir nisso porque isto oferece risco para todos os valores e códigos culturais, mas não oferece risco para a economia. Porque se você destrói todos os valores morais, culturais, religiosos, etc., etc., só sobra um único princípio de organização da sociedade, que é a economia. E a economia está na mão do quê? Das grandes fortunas. Exato. Então, se você perguntar, mas por que Jorge Soros e o pessoal da Apple, e o pessoal da Amazon, não sei o que, está tudo fomentando revolução esquerdista? Eles são loucos? Não, eles entenderam que não há mais revolução socialista. Só há revolução dos costumes em favor deles, em favor do grande capital. Então, a esquerda mundial inteira trabalha para o grande capital hoje e nem percebe. Quer dizer, isso, evidentemente, é uma crise cognitiva fora do comum. Quer dizer, é um fenômeno de imbecilização como jamais se imaginou. Quer dizer, uns caras ficam mais imbecis e outros ficam mais espertos. Né? Se você pega o pessoal do Jorge Soros, está cada vez mais esperto. E a esquerda toda está cada vez mais idiota, trabalhando para o contrário do que ela disse. Né? Mas com um entusiasmo crescente, porque eles estão recebendo dinheiro para isso. Então, acabou a Revolução Socialista, agora nós temos a Revolução Gaysista, Feminista, etc. Mas nós estamos vivendo bem com isso aí, estamos nos divertindo. Né? Ademais, vamos dizer, o apelo do prazer sexual é uma coisa incrível. Né? Isso é realmente uma sedução. Sedução quer dizer você atrair por baixo. Você pega pela coisa mais básica e animal que tem no cara, que é o desejo sexual. É a Revolução do Baixo Ventre. Né? Revolução do Baixo Ventre, sem dúvida. Né? É difícil resistir a isso, ainda que a promessa desses prazeres termine em dor. Porque se termina em dor, o que, que é? É a dialética negativa. Deu dor, agora não precisa de mais prazer ainda. E isso nunca para. Então, é uma exploração sistemática da estupidez humana. É o que está acontecendo no mundo inteiro. Né? E por isso é que acontece esse fenômeno de que o pessoal que se diz esquerdista e que há um tempo atrás tinha ainda herança do nazismo, fascismo, stalinismo, tinha aquele nacionalismo tipo do nacionalismo comunista, agora passou a trabalhar para o capital internacional e é a favor da dissolução das soberanias, é a favor da nova ordem mundial, etc, etc. Exato. Inverteu tudo. Né? Sim. E por isso mesmo aparece aonde? A revolta nacionalista e popular aparece na direita. Exato. Então aparece isso na Hungria, na Polônia, no Brasil, na Inglaterra, tudo quanto é lugar. Na Itália. Quer dizer, né? o que seria o discurso da esquerda 40 anos atrás, o discurso nacionalista da esquerda 50 anos atrás, agora é o discurso da direita. E vice-versa. Né? É isso que está acontecendo, por isso que ninguém está entendendo nada. Né? Então a gente explica isso, o professor Leite fala: olha, meu filho, então onde você está recebendo dinheiro? Do Jorge Soros, da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller, não sei o que. E para quem você está trabalhando? Para essas mesmas pessoas. Você acha que eles estão pagando você para você trabalhar para o inimigo dele? Você acha que eles são tão idiotas? Você acha que você que está enganando todos eles? É? Né? E você explica isso, que é uma coisa óbvia, o sujeito fica chocado, né? E ele quer te chamar de alguma coisa, então o que ele faz? Te chama de fascista. Mas que não tem absolutamente nada a ver com tudo que eu estou falando, mas serve, é um xingamento. É apenas um xingamento, não é um diagnóstico sociopolítico, nem nada. Né? Agora, é interessante, porque ao mesmo tempo que todo esse movimento é uma, digamos que é o ápice daquilo que o Marx pensou, né? Ao mesmo tempo que isso acontece, o proletariado perdeu completamente o protagonismo dessa não só o proletariado. Suposta revolução, né? Quer dizer, sim, e a ideia da economia comunista já foi para o brejo. Exatamente, quer dizer, acabou. Ninguém tudo. Quer a economia comunista mais, sim. Nem os comunistas são os primeiros que não querem, porque sabem que não funciona. Claro. Você veja, o Ludwig von Mises foi o cara que em 1923 demonstrou a absoluta impossibilidade da economia comunista. O escritório do Ludwig von Mises ficava na parte oriental de Berlim, que os russos ocuparam. Sim, então eles entraram no escritório do von Mises, pegaram toda a papelada e levaram para Moscou. Você acha que os caras, a elite do Partido Comunista, não leu aquilo? Estudando. É? Tanto que você não vê um único teórico comunista tentando refutar o diagnóstico do Mises. Só o único que tentou é um cara que justamente não estava subordinado à elite soviética, que era o regime iugoslavo, que era meio dissidente. Sim. Então, o ministro da Economia da Iugoslávia, Eduardo Cardelli, fez uma tentativa falhada de refutar o argumento do von Mises, que é absolutamente irrefutável. Então, aquela cambada lá em Moscou deve ter lido, falando: mas não é que este filho da puta tem razão. Não vai dar para fazer o tal do comunismo, então nós vamos fazer um socialismo meia-bomba, com um pouco de economia privada, isso é, uma economia fascista, que é o que eles fizeram, e que é o que está se fazendo na China, o que está se fazendo aqui, o que está se fazendo no Brasil. Então, só existe dois tipos de economia no mundo. Existe economia capitalista liberal e economia fascista, né? O que alguns chamam de socialismo, outros dão outro nome. Dê o nome que quiser, mas é a economia fascista, no fim das contas. Né? Agora, você faz uma economia fascista, globalizada. Até onde vai isso? Né? Naturalmente surgem reações nacionalistas. Tá certo? Então, os globalistas, que estão contra as soberanias nacionais, agora decretam que as soberanias nacionais são fascistas. Mas, se você pensa bem, os dois lados são fascistas. Sim. Isso só existe. Nós estamos numa cisão interna do movimento fascista internacional. Então, toda a discussão pública hoje vem tingida assim, de mentira, de falsificação, de ilusão, de estupidez, o que está fazendo muito mal para a humanidade, porque o QI está baixando rapidamente, sobretudo no Brasil. No Brasil parece que já passou uns 40 graus. Né? Então, os nossos alunos, por exemplo, eles tiram os últimos lugares no teste internacional e aquele ministro da Educação do FHC ainda diz assim, poderia ter sido pior. Eu digo, bom, depois do último lugar, o que, que tem? Né? Tem, será um inferno, eles poderiam ter ido para o inferno, poderiam ter morrido, talvez, esse, né? Então, quando o ministro da Educação, outro dia teve uma reunião de ministros da Educação, ex-ministros da Educação, né? Cada um mais imbecil que o outro, e nenhum deles dando o menor sinal de perceber a desgraça que estava acontecendo. Mas você pensa que é só no Brasil que acontece? No Brasil a coisa tem efeito mais desastroso, porque o Brasil não tem retaguarda, o Brasil nunca teve um grande sistema educacional nem nada, então você destrói o pouco que tem, você cai na barbárie. Aqui nos Estados Unidos ainda falta muito tempo para cair na barbárie, mas que a educação aqui foi destruída a partir do governo Jimmy Carter, foi. Tem esse livro da Charlotte Iserbeet, que foi publicado no Brasil agora, né? Sim. Eu não sei o título que deram no Brasil, mas em inglês é The Deliberate Dumbing Down of America, a estupidificação planejada da América. Leia lá, você vê que horror que está acontecendo aqui. Mas o horror ainda vai levar muito tempo para alcançar. Nós estamos na vanguarda da estupidez universal, né? Então vai ser difícil nos alcançar. Agora, a massa de manobra, então, não é mais o proletariado. Quer dizer, não, são os universitários? Universitários, sobretudo, né? Claro. É claro. Quer dizer, você, na verdade, todos os movimentos revolucionários do mundo foram feitos por universitários. Uhum. Isso eu recomendo o ensaio do Otto Maria Carpo, A Ideia de Universidade e as Ideias das Classes Médias. Exatamente. A verdadeira classe revolucionária é o universitário. Por quê? O universitário não tem função na sociedade. Alguma sociedade existe, tem tantos lugares para tantos intelectuais assim, é impossível. Né? Então, das duas, uma, você manda os caras cortar cana, como faz em Cuba, ou então eles viram uma classe revolucionária. Uma classe revolucionária que, no fundo, está buscando o quê? A sua autossatisfação. Claro. Nós queremos prazer sexual, nós queremos maconha de graça, nós queremos cocaína, né? Tudo tem que ser de graça para nós. Que serviço nós temos que prestar? Nosso serviço é fazer exatamente isso, é protestar e exigir essas coisas. Então, você imagina como uma pessoa criada nessa condição pode alcançar a maturidade? Possível. Impossível. Então, ele vai chegar aos 60, 70 anos, vai ser ainda um moleque imaturo, bobo, vaidoso, pomposo, cretino, tá certo? Que vai querer só dinheiro. Por que, que você acha que essa roubalheira toda do PT se explica como? Precisa de dinheiro para alimentar essa gente toda. Não é para alimentar, é para satisfazer todos os prazeres que eles querem. Se você vê o dinheiro que esse governo dá para jornalista, para atores, para desocupado, para vagabundo, para narcotraficantes, é uma beleza. Ou seja, uma parte do povo trabalhando para sustentar um monte de vagabundo mesmo. E se você revolta contra isso, é fascismo. Eu digo, como? Peraí. Mas quem está falando em nome do proletariado, do povo que trabalha? É nós. Vocês estão falando o contrário. Vocês estão defendendo os vagabundos, a elite exploradora para a qual vocês trabalham. Né? E se você fala em favor do povo, você agora é carimbado de fascista. Até, eu já fui carimbado até de comunista por causa disso. Hein? Pode carimbar de qualquer coisa, mas pouco me interessa. Agora, a dialética negativa, o que ela faz? Quer dizer, ela cria uma sociedade em que a única regra estável, então, é a destruição permanente. A destruição, vamos dizer, de todo o universo simbólico. Exatamente. Então, isso... E para onde isso leva a gente? Bom, em psiquiatria, sabe-se que as depressões começam com um processo que eles chamam de desimaginação. Quer dizer, o esvaziamento da imaginação do cara. Né? Então, se a sua imaginação não funciona, você não é capaz de ter ter sonhos, de ter aspirações, de ter valores, nem nada. Né? Então, o que isso espalha é uma depressão geral. Nessa depressão, o pessoal busca sair através, vamos dizer, da conquista de mais poder de ação, poder de matar, inclusive. Uhum. Né? Quando você vê que no Brasil chegou a 70 mil homicídios por ano, chegou por quê? Porque você tem milhares de pessoas para as quais não há uma função econômica razoável na sociedade, que não sabem fazer nada e que não querem saber fazer nada. Se você pegar todo esse pessoal que está trabalhando para o narcotráfico e diz, ah, nós tomamos as armas dele, agora nós vamos arrumar emprego para eles. Que emprego você vai arrumar para eles? O que, que eles sabem fazer? Só sabem matar e roubar. E vender coca. Né? Então você pega, soma esse pessoal com a classe universitária. As universidades brasileiras produzem 50% de analfabetos funcionais todos os anos. Você imagina o número dessas pessoas. Quer dizer, estão criando incapazes, predadores, sanguessugas, em quantidade que nós não conseguimos sustentar, porra. Então, eu acho que isso é um problema sem saída. Eu não sei como resolver isso aí. Nem me cabe isso aí, né? De criar um modelo de sociedade. Eu nunca inventei isso aí. Eu só estou descrevendo o que está acontecendo. Agora, é o caos, né? É o caos, exceto econômico. Exatamente. Exceto porque as pessoas continuam trabalhando, produzindo. Exato, produzindo. E na economia atual, o número pequeno de pessoas trabalhando é suficiente para sustentar todo mundo. Uhum. Você pega os países mais ricos, lá Dinamarca, Noruega, etc. E eu acho que 10% da população trabalha e ainda sobra dinheiro para sustentar os outros. Então tem que inventar diversão para tomar o... ocupar o tempo deles. O que você faz? Esses imensos parques onde você distribui cocaína e maconha para todo mundo. É isso que tá acontecendo realmente. Então, sob certo aspecto, bom, a droga é um problema ou é uma solução? Você dá droga para todos eles, pelo menos você mantém eles ocupados lá cheirando coca. É horrível, né? Agora, o que eu... O pessoal que está militantes de esquerda, os que são menos burros entre eles, têm obrigação de tomar consciência. Olha, vocês estão trabalhando para o capitalismo mais selvagem que já existiu. Esse negócio socialismo é tudo da boca para fora, meu filho. Você pega o mais marxista do marxista, sabe que a economia comunista é impossível. Então ele está fazendo uma outra coisa, que é uma economia fascista, na verdade, que vai fortalecer os grandes grupos econômicos cada vez mais. Elas e o Estado junto. O Estado nunca vai fazer nada contra elas, nem elas contra o Estado, não são loucos? Sim. E vocês estão tudo trabalhando para isso. E para isso vocês estão destruindo todos os valores morais, culturais, etc., criados ao longo de milênios. Vocês estão ficando tudo idiota mesmo, animalizado, né? E achando lindo, de algum modo, né? Achando lindo, em parte, vamos dizer, por não é que eles estão realmente achando lindo, eles também estão desesperados. Sim. Mas quanto mais desesperado, se ele não vê saída, ele tem que inventar uma historinha para se enganar a si mesmo. Qualquer solução então, serve. Estamos no universo do fingimento, todo mundo fingindo que estão indo bem quando sabe que estão ferrados. Você vê o que aconteceu no Brasil. Porra, nós elegemos presidente um sujeito que se gabava de fazer sexo com cabrita. Porra. Sim. Hã? Não fizemos isso? Que se gabou de ter tentado estuprar o companheiro de cela. Não sei se ele estuprou ou não, mas ele se gabou de... Como é que você vota num sujeito desse para ser vereador em São Tomé das Letras? Não pode. Nós botamos o cara na presidência, pô. É? E daí quando vem o outro, você diz que o outro não está preparado. Eu digo, o quê? É? Quando você vê o pessoal da esquerda hoje, hoje eu tenho esse programa da Manuela Dávila, né? Sim. Discutindo, chegamos ou não chegamos perto do comunismo? A pergunta é absolutamente idiota. Né? Aliás, você fez um vídeo sobre isso. Eu fiz um vídeo sobre isso outro dia. Ótimo. Essa mulher foi candidata a vice-presidente da República em nome da esquerda comunista, meu Deus do céu. Ela não entende nada de comunismo, ela não sabe nada disso aí. Né? Ela acha que comunismo é um modelo de sociedade. Mas que bobagem é essa? Né? Não tem um autor comunista que diga que o comunismo é um modelo de sociedade. Estou dizendo que é um processo dialético, né? Que só se define no curso da sua realização. Todos dizem isso. Claro. Portanto, não é um modelo que você possa aplicar ou não aplicar. Né? Quer dizer, é um modo de pensamento como é que se diz, abstrato formal aplicado numa situação que é dialética por natureza. Do mesmo modo, quando você vê esse tipo de inconsciência, você pensa que é só na esquerda que tem isso? Não. Do outro lado também tem, igualzinho. Você pega os nossos generais, não estava o general Vilas Boas dizendo que as concepções de segurança nacional dele eram iguais às do Aldo Rebelo, que é o homem do Foro de São Paulo? É? Será que ele não sabe que existe o Foro de São Paulo? Será que ele pensa que o Foro de São Paulo é um órgão nacionalista que está aí para defender a soberania nacional? Não é possível que ele acredite nisso. Então ele falou para agradar o cara. Não, eu acredito que ele foi sincero, ele acredita mesmo nisso. Né? Agora, então, você está falando mal do general. Não estou falando mal do general, estou explicando uma situação trágica, um engano trágico. Né? Agora é muito interessante porque você fala com pessoas dos dois lados e você percebe que grande parte delas não percebe que tudo se resume a uma luta pelo poder. E nada mais do que isso, não há mais princípios Não há mais princípio, nem valores, ideológicos nem e coisa nenhuma. valores, ou ideais, ou Quer dizer, coisas do gênero, né? existem valores do seguinte tipo, por exemplo, o prazer sexual é um valor, sem Sim, dúvida. E o prazer sexual depende da imaginação de cada um acha, né? Um quer transar com o buraco da fechadura, outro quer comer a tartaruga, né? Aquele comer tatu é bom. Tudo pode, no mundo do prazer sexual pode acontecer tudo. Então você tem o LGBT, XBT, H, né, dividido, né, raiz quadrada de menos 2 e assim por diante. Porque não há um número definido de fantasias sexuais possíveis. Não é isso? E as pessoas acreditam nisso e vão atrás disso. Elas vão conseguir? Claro que não, mas elas vão destruir um monte de coisa pelo caminho. Mas se você pegar assim, quanto de prazer sexual tem um cara gaysista? Mais ou menos a mesma quantidade que uma outra pessoa tem. O corpo humano tem um certo limite, ele não pode passar daquilo, né? Então, pouco importa se você é heterossexual, bissexual, trissexual, metassexual, Sexual. né? Tem um limite, você não vai passar disso. Claro. Então, os caras ficam falando de sexo o tempo todo, mas eles não vão poder ter tanto sexo assim. Então, tudo isso é da boca para fora, meu Deus do céu. Isso só serve para dar mais poder para os metacapitalistas que estão financiando essa brincadeira toda. Bom, e o fim de tudo isso é uma terrível frustração. Claro. E o pessoal do outro lado também não Porque. entende nada. Eles não, eles estão querendo destruir a família. E você está doido? Você acha que os Rockefeller querem destruir a família Rockefeller? Você acha que o Rothschild quer destruir a família Rothschild? Não, eles querem destruir a sua família, seu idiota. Criar uma situação na qual ter uma família é um privilégio dos ricos. E o pessoal de baixo vira tudo assim, escravo romano. Né? Só se propaga mediante gigantescas surubas, onde ninguém sabe quem é pai de quem. Agora, você acha que a família Rothschild vai deixar, né, as filhas dele ter um filho de não se sabe quem? Mas nunca. Eles vão manter a família. A estruturação da família é um dos elementos fundamentais do poder. Vai no pessoal do clube Bilderberg. Todos têm a família arrumadinha. Então, bagunçando a sua família. Então, não se trata da família como princípio moral. E o cara que está defendendo a família como princípio moral está perdendo seu precioso tempo. Porque os caras de cima sabem perfeitamente tudo isso. Né? O que há é a família como princípios de organização sociológica. É isso que eles estão apagando na população em geral e conservando para si. Em Roma era assim, só os ricos tinham família. Durante grande parte da história europeia, só os ricos casavam. Os outros juntavam. E tem gente que acha que isso é liberação sexual. Aliás, o pessoal da escola de Frankfurt, Wilhelm Reich, dizia que o mundo seria melhor quando os meninos parassem de rezar e começassem a tocar a punheta. Você é capaz de imaginar uma estupidez maior do que esta? Quer dizer, todo mundo fica viciado em punheta, uma liberação agora. O garoto começou a falar, como é que ele vai fazer para parar? Você está escravizando o cara, vamos dizer, um tipo de prazer sexual infantil, para o resto da sua vida. Tanto que o Wilhelm Reich terminou como louco, é evidente. Só que ele já era louco antes, o pessoal não percebeu. Aliás, você podia relatar aqui, não sei se já foi tema de aula, o caso daquele soviético que criou a questão dos orfanatos. Ah, isso é uma coisa fantástica. Nossa, aquilo é terrível. Ali na Revolução Russa, tinha pelo menos um cara que era a favor da liberação sexual. Chamava-se Karl Radek. E o Karl Radek, então, fazendo campanha pela liberação sexual, espalhou, né, garotos sem família, sem pai, pela Rússia inteira. Tinha hordas e hordas, que eram tudo delinquente juvenil. Né? E eram chamados filhos do Karl Radek. Quando o Karl Radek caiu em desgraça, o Stalin o mandou para uma prisão de delinquentes juvenis, os quais o mataram a socos e pontapés. Isso é assustador. Né? Ele foi morto pela sua criação. Então, quando você começa com esse negócio de liberação sexual, para pensar. Aonde isso pode levar, né? Aonde vai levar? Agora, o que é que resta para nós? Eu não tenho a menor ideia. Fugir para as montanhas? Não tenho a menor ideia. Pessoal, o que é que nós vamos fazer? Eu falo, não sei, não me cabe dar solução para nada. Agora, tem gente que oferece solução, às vezes tem umas ideias boas, né? Tem uma parte do pessoal do governo que tem ideia boa, eu acho que essa reforma da Previdência é uma ideia boa, eu acho que o projeto anticrime é uma ideia boa, tem várias projetos. Mas não que seja uma solução global, não. Exato. Sou capaz de pensar uma solução global para isso. Ninguém é. Né? Isso, na verdade, essa é a substância da nossa vida, o que nós estamos vivendo. Exato. Então não podemos refazer a vida, isso aí só Deus pode refazer. Mas nós podemos consertar uns pedacinhos, né? Então é isso, vamos fazer uma pausa e voltar com as perguntas? Tá bom. Então daqui a pouco voltamos. Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui com uma pergunta mais interessante. Jorge pergunta: estou à procura de uma esposa. Tem alguma aluna sua querendo formar uma família? Tem milhares. Né? Antigamente a gente tinha a página Musas Olavetes, que era as moças, para quem estivesse interessado. Eu acho que eu vou refazer as Musas Olavetes e daí você terá lá a sua resposta. Tinha milhares de Musas Olavetes, só mulher bonita. Mocré era proibido. Então vamos lá, tem uma pergunta aqui. André, faça aí a sua pergunta, mas fale alto para pegar aqui. Tá, basicamente uma das coisas muito discutidas é sobre a automatização da produção e isso tem como efeito a não necessidade mais de mão de obra. Então o controle populacional não seria uma solução justamente para tirar esse excesso de pessoas que já não são mais necessárias por causa da automatização? Essa que seria a pergunta. Muito bem. Em alguns países ocidentais mais ricos, você vê que 10% ou 15% da população trabalhando dá para sustentar todo mundo. O que você vai fazer com o resto? Você tem que inventar uns brinquedinhos para eles, tem que inventar clube para eles, né? Ir lá nadar, jogar futebol, e tem que distribuir cocaína e maconha para todo mundo, tá certo? E criar espaços para eles poderem se divertir, né? Então, é claro que essa é uma situação absolutamente ridícula. Espera aí, esse barulho aí. Hã? Ligaram a máquina de café aqui. Tá? Então, tem café aqui, ó. Acabou. Então, mas por outro lado, sempre a gente coloca esse problema, gente. É a mania do enfoque global. A gente quer ver um problema que afeta a humanidade inteira e encontrar uma solução global para aquilo. Então, vamos começar pelo seguinte: não há soluções globais para nada. Soluções globais são impossíveis. Você pode ter uma concepção global. Quer dizer, o global exige um nível de abstração altíssimo para você apagar todas as diferenças acidentais locais e ter em vista só vamos dizer, a tendência mais geral do mundo. Bom, então, na esfera intelectual, você pode tratar das coisas globalmente, mas qualquer ação é sempre dividida em mil detalhes concretos, particulares e locais. Só existe ação local, as pessoas precisam entender isso. Só existe ação individual e local. Portanto, se a gente, o problema da segurança tem que ser... Pô, mas que merda isso aí. Dá para desligar essa droga? Isso. Então, a gente pensa, problema de segurança, temos que resolver em escala nacional, global, é muito mais fácil resolver em escala municipal. Se uma cidade diz, nós vamos fazer uma polícia que bandido não entra, ela consegue fazer. Agora, queremos uma solução nacional, não existe isso, o pessoal tem que perder essa... Isso é um erro cognitivo monstruoso. Confundir, vamos dizer, a subida na escala da abstração intelectual com a subida na escala da ação global, isso não existe. Então, só soluções locais. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Não é isso? Então, por exemplo, você pensa assim, nós precisamos melhorar os serviços médicos. Eu digo, bom, existe serviço médico geral? Não, é um por um. Você tem que formar cada médico, né? Ele vai tratar de cada paciente e assim por diante. Então, às vezes o pessoal confunde a esfera da cognição com a esfera da ação. É um defeito muito comum nos adolescentes. Ele não consegue distinguir uma coisa da outra, mas isso é uma coisa básica. Né? Bom, vou aqui responder outra pergunta. Bruno Hilário, o que estudar para fazer o resgate da alta cultura no meio teatral? Existem muitas coisas que pode fazer, tá certo? Mas como sugestão para você, eu lembro o seguinte, que a editora Agir, que é uma editora católica do Rio de Janeiro, ela publicou a melhor coleção de textos teatrais que nós já temos. E ali você tem uma infinidade de autores cristãos, peças cristãs da mais alta qualidade. Né? É só você... Eu não lembro o nome da... Mas se você procurar numa biblioteca, né? Textos teatrais da editora Agir, você vai achar um monte de coisa. Né? Eu praticamente toda a cultura teatral que adquiri na minha juventude foi com esses livrinhos da editora Agir. Né? Muito bem. Igor Pavani. Bento XVI disse que o Ocidente é sustentado pela moral judaico-cristã, pelo pensamento grego e direito romano. Não seria essa a base de ataque sobre o pensamento, sendo que Bolsonaro a figura da moral, o senhor como pensamento e o Moro como do direito? Bom, é verdade, mas em primeiro lugar, esta frase do Bento XVI, ela não é muito exata, porque o Ocidente, desde o século XVI, pelo menos, ele é caracterizado eminentemente pela sua ciência experimental, a sua tecnologia. Não tem nada a ver com essas três fontes. Não é isso? Na verdade, a ciência, se ela se desliga das suas fontes racionais, ela se afirma como um setor independente, a partir do século XVI e XVII. E isto é a origem de todos os problemas. Quer dizer, essa história de falar, por exemplo, sei lá, outro dia tem aquele imbecil do Endométrio Magnólia, disse que eu estou copiando o Oswald Spengler com a diagnóstica da decadência do Ocidente. Eu jamais falei em decadência do Ocidente. Eu não acho que o Ocidente esteja decaindo. Ao contrário, todas as sociedades do mundo são hoje moldadas pelo Ocidente. A China é moldada pelo Ocidente, a Rússia, né? O mundo islâmico inteirinho está cada vez mais moldado pelo Ocidente. Então, nós estamos em plena glória do Ocidente. O problema não é este. Você não pode esquecer que o Ocidente é um conceito histórico-geográfico, ele não é um valor. Nós podemos usá-lo assim, como a civilização, usá-lo no sentido valorativo, mas é um erro histórico. Né? O problema não é o Ocidente nem o Oriente, o problema, vamos dizer, é o conteúdo das ações e conhecimentos que fundamentam a civilização. E hoje em dia, assim, é tudo tecnologia. E o que é tecnologia? Tecnologia custa dinheiro e tecnologia só serve, portanto, para quem paga. Quanto mais avança a ciência e a tecnologia, mais o poder se concentra. Aqueles imbecis do século XIX achavam que a ciência, a democracia, o progresso justo, isso é uma loucura. Né? Então, como é que você vai democratizar, por exemplo, é que temos o equipamento de reconhecimento facial. Você pode democratizar isso aí? Não, isso aí só o governo pode ter, ele vai mandar em todo mundo. E o pessoal, ainda tem gente que se apega a isto, porque isso aí vai facilitar a segurança pública. Isso vai facilitar o quê? O monopólio estatal do crime. Se você pegar, por exemplo, na China, o nível de criminalidade é baixo. Tá certo? Mas o governo mata 90 mil prisioneiros por ano para vender órgãos. Então, é um governo criminoso que impede que os outros cometam crimes. Se você pegar qual era a criminalidade na Alemanha nazista, o nível de criminalidade era baixo, porque o governo cometia todos os crimes. No tempo do Stalin, na União Soviética, a mesma coisa. Então nós temos que parar, vamos dizer, é o que eu chamo de pensamento metonímico, quer dizer, você pega uma coisa que é um instrumento, uma parte da ação, e você nomeia a ação inteira com aquilo, só que se confunde. Então, você pode dizer, a origem da civilização ocidental é realmente essa tripla, moral judaico-cristã, pensamento grego e direito romano. Sim, mas a partir do século XVI e XVII não é mais nada disso. É matemática, ciência e tecnologia. E, portanto, concentração do poder. Leiam o livro do Bertrand Juvenal, do Poder, História Natural do Seu Crescimento. A tese dele é absolutamente irrefutável. A tese é a seguinte: haja o que houver, o poder do Estado sempre aumenta. Enquanto continuarmos, vamos dizer, apostando na ciência e tecnologia para resolver nossos problemas, o poder do Estado vai continuar aumentando. Nós temos aí inventar novas modalidades de ação do povo. Não é isso? O advento da internet ajudou um bocado, porque colocou à disposição de todo mundo um certo meio de fazer com que a sua opinião atinja milhões de outros. Ajudou, mas não resolve. Por quê? Porque há órgãos estatais e grandes empresas que podem, no fim das contas, utilizar o mecanismo todo, utilizar e controlar o mecanismo todo. Nós temos que estar continuamente boicotando esses meios de controle, né, e restaurando a liberdade na prática. Não é isso? Em parte, nós estamos fazendo isso aqui. Eu estou ensinando aqui algo que as universidades todas não querem. Agora, se eu for entrar dentro de uma universidade, quiser que elas me aceitem, pronto, eu estou lascado. Agora, pensa bem, o poder da ação individual é enorme se você tiver a cara de pau de agir, fazer as coisas do seu jeito. Mas quando você pensa, lê a história do Solzhenitsyn. O Solzhenitsyn, sozinho na União Soviética, fez mais do que todos os movimentos anticomunistas do mundo. Não é isso? E em todo lugar você vai ver que isso é assim. Quer dizer, o indivíduo humano tem um poder enorme. Goethe dizia, o único poder que existe é o poder da personalidade. Vocês têm que meter isso nas suas cabeças. Desenvolva a sua personalidade, fortaleçam. Não tenham medo, vão em frente. E vão fazendo as coisas, pô. Não fique esperando soluções globais. Dê solução para aquilo que está ao seu alcance. Então, por exemplo, o pessoal vem pedir solução, sugestões para a educação nacional. Não tem nenhuma. Tenho sugestão para a educação de vocês, para a educação dos meus alunos. O que está fora do meu alcance, está fora do meu alcance. Tá certo? E eu não pretendo oferecer soluções globais nem nacionais para coisíssima nenhuma. Vamos lá. Antônio Pavese. A picaretagem da universidade moderna afastou os estudantes da realidade. Assim sendo, um novo salto na educação deveria passar pela autoeducação. É isso mesmo que eu estou falando. No fundo, só existe autoeducação. Não é isso? E não só falando, é o que você está fazendo. É o que eu estou fazendo. É o que você está... Eu estou dando para fazer meios de autoeducação. Ensinando, e você pensa bem, o número de livros que eu coloquei em circulação, né, e que no início era apenas uma lista de livros, agora esses livros já estão quase tudo publicados. Né. Hoje aqui eu recebi, aqui o meu aluno Matheus fez lá uma editora católica, está soltando clássicos da literatura católica um atrás do outro, eram totalmente inacessíveis. Não é isso? Então, se você pensar o número de livros que os meus alunos colocaram em circulação, partindo das minhas sugestões, olha, que universidade que fez isso? Nós já temos mais poder de irradiação do que qualquer universidade. Baseado no quê? Foi eu que fiz um plano, coordenei todo mundo, mandei um fazer outro? Nada. É um negócio espontâneo, eu simplesmente sugiro e eles fazem. Fazem por quê? Fazem porque querem, não fui eu que mandei. Agora, se você quiser, vamos organizar isso aqui, tem um centro, diretor, vai dar tudo errado. Nicolas Carvalho. A noção da intuição bergsoniana não se aplicaria melhor a objetos suprassensíveis, do que a de Husserl, que me pareceu, pelo menos, voltada à percepção sensível. Não, a intuição de Husserl não é voltada à percepção sensível. Ela é a apreensão imediata de qualquer coisa. Então, o exemplo que eu dou é o seguinte: se você faz um longo raciocínio e chega a uma conclusão. A conclusão significa que você está percebendo a identidade entre uma premissa inicial e a conclusão final. A percepção dessa unidade é racional ou intuitiva? Tem que ser intuitiva e imediata, porque senão você precisaria de uma outra, de um outro raciocínio, e outro, e outro, e outro, e outro. Então significa que a ordem lógica inteira ela é fundada na percepção intuitiva. Quando você fala, por exemplo, a compreensão, vamos dizer, dos sentimentos humanos, eu digo, bom, como é que você percebe um sentimento? É através de um pensamento que você tem ou é através de uma intuição imediata? Intuição imediata. Quando você olha o rosto de uma pessoa e você vê um sentimento estampado nela, essa percepção é um raciocínio que você faz ou uma intuição imediata? É intuição também. Agora, a intuição do Bergson acreditava que a intuição é uma penetração na natureza íntima de um objeto. Eu digo, pode ser e pode não ser. O que você está intuindo pode ser a natureza íntima de alguma coisa ou pode ser apenas uma aparência. Está entendendo? Não existe essa distinção que o Bergson faz entre a razão que, segundo ele, apreende as coisas por fora e por comparação e a intuição que penetra dentro do objeto. Não. A intuição nem sempre penetra dentro do objeto e o raciocínio, por sua vez, também nem sempre é externo. Mas quando você refaz mentalmente o raciocínio que o outro sujeito está fazendo, você está penetrando dentro da mente dele. Tem a intercomunicação das consciências através do pensamento e da razão. Portanto, são assuntos completamente diferentes e independentes um do outro. Não sei se ficou clara essa resposta. Faça. Tem uma outra pergunta aqui. Então, dentro da dialética negativa, né, de onde os revolucionários sempre usam diversos elementos para dar continuidade ao seu processo de destruição, é possível que chegue algum momento que se use da própria religião e da própria moral no sentido mais elevado para instrumentalizar essa destruição? Um novo tipo de concepção religiosa, algo assim? Já está aparecendo. O que esses caras do sínodo estão fazendo é isso, estão inventando uma pseudo-religião ridícula, grotesca. Mas acontece que nós temos 2000 anos de história da Igreja Católica que gera, vamos dizer, um sentimento de autoridade muito profundo e muito persuasivo. Né? Então você tem quase o instinto de obedecer o seu fulano, porque é bispo, porque é cardeal, etc, etc. Você está sendo enganado exatamente por isso. Quer dizer, você está cultuando a hierarquia eclesiástica, né? E não a religião que nos foi ensinada durante 2000 anos. Quer dizer, qualquer vigarista, quer dizer, marxista ou satanista, que é, sei lá, está ocupando o posto de cardeal, ele é um cardeal. E ele, teoricamente, tem aquela autoridade. Só que a tensão entre o valor da autoridade e o valor da mensagem está se tornando cada vez maior, mais intensa. Chega uma hora que você tem que escolher: eu vou obedecer esse cardeal ou vou obedecer o que Jesus Cristo me disse aqui? Não é isso? Então, por exemplo, você tem, agora o Papa está querendo acabar com a pena de morte, mas você tem sentença de Jesus onde ele legitima a pena de morte. Então, eu vou obedecer esse homem ou vou obedecer Jesus? Não tem jeito. Agora, a autoridade do Papa aumentou muito no último século e meio. Se você estudar a história da Igreja, você tem vários papas que foram derrubados na base do tapa, da pontapé. Não é isso? E hoje em dia, você não pode nem falar. Nunca os papas tiveram essa autoridade. Você não pode esquecer que o próprio princípio da infalibilidade papal é o princípio do século XIX. É? Mesmo assim, essa infalibilidade é só em matéria de doutrina e moral. Qualquer coisa que ele fale, ele tem tanta autoridade quanto nós. É apenas a opinião dele. É por isso que homens com esse seu vergonha não mexem na doutrina nem na moral, porque eles não são loucos. Mas agora já estão começando a mexer, já estão botando a manguinha de fora. Muito bem. Rafael Medeiros. Ajuda com uma lista livre necessária para os estudos estratégicos de uma militância bolsonarista. Isto é um rolo. Né? Não se dá um curso público sobre formação de militância. Porque se você já começa explicando tudo o que é para fazer, você já desfez a sua militância no primeiro instante. Né? Então, precisa ver aquele negócio do René Guénon, o segredo da essência do poder. Se você quer formar uma militância, você vai ter que formar primeiro uma elite, bem discreta, ou se não secreta mesmo, que vai comandar o negócio. É, a esquerda faz assim. Você lembra o que o Lula disse a respeito do Foro de São Paulo? Então, olha, o que interessa ali não é a Assembleia, é as conversas que a gente tem ali, entre, por exemplo, entre eu e o Chávez, né? Sem que ninguém saiba do que nós estamos falando. Então é isso. A esquerda permite isso. Desde que existe o Partido Comunista, o núcleo de comando do Partido Comunista é sempre clandestino. E existem os órgãos de fachada. E a nossa direita até hoje não aprendeu a distinguir essas coisas. Uma vez eu propus, se você quer formar uma militância, me paga aí 10 garotos talentosos para ficar aqui um tempo e eu ensino a eles tudo que eu aprendi lá no Partido Comunista. Não apareceu ninguém até agora. Ninguém quis pagar para os moleques vir aqui. Então pronto, para mim isso já é coisa do passado. Não vou mais lidar com isso. Né? Bom, então por hoje eu vou parar por aqui, já estamos cansados, né? Perfeito. Então, vai ficar o resto para a semana que vem, tá? Até lá, muito obrigado.